foram mais de 50 tiros. O bar no Jardim Rosana não funcionou hoje. No carro já encapuzado, polícia já começaram a disparar já. 5 clientes morreram na hora. Entre eles, Laércio de Souza Grimas, o DJ Lá, do grupo Conexão do Morro. O rapper, de 33 anos, tinha 4 filhos. Do pico de novo, cachorrão do morro, na ginga, na gíria, daqui ninguém nos tira. A justiça é feita pelos justiceiros, que ao decorrer do tempo levou uma pá de parceiro. E eu continuo sendo o mesmo maloqueiro que corretamente corra atrás do meu dinheiro. O filosófico, é claro, é lógico, RAP, o diagnóstico, firmão, firmeza, alô, alô, falou, falou e nem me viu, quem diria, Brasil, país, periferia, sol, chuva, predadores na curva, quem caça assunto, vira presunto, tô turbo, não enxergo, quase cego, mas deixo arrotando, tirando um irmão pra explodir o cérebro, é o que sobrou pra nós, mundo desigual e justo, Caeste ganha voz, CDM tamo junto, o que muda de quebrada em quebrada, nada. Somos sempre sujeitos à mesma palhaçada. O que cê espera, hein, tio? Com tanta covardia, 61011 SP em Brasília, juntam contra as ações de policiais bandidos. A paz aqui é cantada no rap como um hino. O tempo passa, lembranças, sentimentos viram fumaça, o fim da questão, o fim da farsa. Afinal, nada é de graça, se não for de farda, ele disfarça. Pensa que não, é uma mente malvada. Pede breque, apaisando na quebrada. Às vezes ganso, às vezes polícia, às vezes um João, sem muita malícia. Medindo a favela, agora se explica depressa, se não se complica. Tem chiclete que não se estica. Eu tô ligado, cachorrão. Cê vai confiar em quem? Me diga, parceiro. Quem deveria proteger faz o papel de justiceiro. Carniceiro, miliciano, derruba de graça. Fecha seu paletó e sai dando gargalhadas. Até onde vamos, em quem acreditar? Depois das 10, primo, é melhor se trancar. Vem comigo, vamos junto, é missão de paz. Lado a lado, na febre contra maus policiais. Abusos, repressões, excessos, agressões. Tremor, temor, ao trombar com os camburões. O pânico do estado, a covardia do fardado. Caeste e CDM, a voz do favelado. Então vem, vem. No dia 5 de janeiro de 2013, morre DJ Lá, o DJ do Conexão do Morro, vítima de uma chacina causada por policiais. Aqui fica nossa revolta e nossa indignação contra o abuso de autoridade, contra o abuso de poder e principalmente contra a farda policial.